Vamos dar início ao sétimo capítulo do livro Ação e Reação. Conversação Preciosa, o nome do capítulo. Espírito André Luiz. Psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Quem quiser ouvir, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, muita atenção, porque a morte é o maior boato. É o grande equívoco da humanidade. Ninguém morre. Isso aqui é realmente só uma passagem. A vida eterna é a vida espiritual. Bem que o grande trabalho da religião de Deus é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Estamos em pleno exercício da política de Deus. Firmados na rocha segura do Evangelho, Apocalipse de Jesus. A política para o Espírito. Espírito do homem, não somente para o corpo da criatura humana. Vamos lá. Facilitando-nos a tarefa, Druso, o dirigente da mansão Paz, apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sanzio, informando que estudávamos em alguns problemas da mansão as leis de causalidade. Causa e efeito, o karma. Não existe casualidade, não existe acaso. Os ignorantes espirituais que podem pensar que não exista um governo, bem que invisível aos nossos restritos sentidos espirituais, governando nossos destinos. Mas André Luiz prossegue. Desejando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino humano e espiritual, indagávamos sobre a dor. Eu escrevi um livro que a Mocidade Legionária denominou Tratado Universal sobre a Dor, onde digo que a dor é a libertação da alma. Mas vamos lá. O grande mensageiro, prossegue André Luiz, como que abdicou por momentos a elevada posição hierárquica que lhe quadrava a personalidade distinta, e tanto pelo olhar quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. A dor, sim, a dor. Murmurou compadecido, como se perscrutasse transcendente questão nos escaninhos da própria alma. Há pessoas que pensam que os espíritos não sofrem. Ah, muito mais, eles têm sensibilidade maior que a nossa aqui, embrutecidos na carne. Sanzio, apesar de evoluído, devia sofrer por entes queridos que possivelmente se encontrassem em planos mais atrasados. E fitando-nos a Hilário e a mim, André Luiz, com inesperada ternura, acentuou quase doce. Estudo-a igualmente, filhos meus. Sou funcionário humilde dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos e muitos sofredores. Conheço irmãos nossos, portadores do estigma de padecimentos atrozes, terríveis, que se encontram animalizados há séculos. Vejam bem, está sendo dito aqui. Há séculos. Isso é que pensam alguns que o inferno seja eterno. O espírito fica há séculos e séculos, como que animalizados no astral inferior, nos despinhadeiros infernais, que nos fala Sanzio aqui, quando voltam à carne depois desse período imenso, no umbral, voltam no inconsciente lá dentro, além do subconsciente. Essa ideia de que a coisa é eterna. Eterno enquanto o erro é eterno. Mas prosseguindo, Sanzio. Entretanto, cruzando as trevas densas Embora o enigma da dor me dilacere o coração, e agora vem o conforto espiritual. Nunca surpreendi criatura alguma esquecida pela divina bondade. Mas o inferno não pode existir. A bondade de Deus não permitiria uma coisa eterna. Nós que somos pais não queremos nossos filhos eternamente perdidos, e somos criaturas humanas defeituosíssimas. Imagine um pai celestial. É engraçado, certa gama de pessoas foram contra a reencarnação, mas reencarna para pagar, que Deus perverso. E, no entanto, defendem a punição eterna. A reencarnação, pelo contrário, mostra a justiça divina nos libertando dos nossos erros, pelos nossos próprios esforços. E a danação eterna, o sofrimento eterno, o fogo eterno. Mas que coisa mais ilógica! A reencarnação é o modo de nos livrarmos dos nossos erros. Já o inferno eterno é a eternização da dor. Então, por que Deus criou tantos espíritos tão defeituosos para sofrer eternamente? Ele não é onisciente. Saberia que seria assim. Então, esse Deus é um Deus blasfemo, um Deus herético, um Deus criminoso, onisciente. Sabe que as criaturas vão se perder na danação eterna e as cria para se danar eternamente. Ele que conhece passado, presente e futuro, porque vive o presente eterno. Que coisa absurda, perdoe-me, mas chegou a hora de derrubar esses tabus que tornam obtusa a inteligência humana. O pavor não leva a nada. Chegou o momento de evoluirmos pela força da verdade, pois Jesus é quem diz: conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. Mas o curioso é esse combate à reencarnação, achando que é maldade de Deus punir os filhos pelo erro, e pregam o inferno eterno, que é a punição eterna, a danação eterna. Que é que há? Mas vamos lá, perdoe-me, mas é hora de abrir os olhos. Ninguém é dono da verdade. É hora de abrir os olhos. E nós temos que testemunhar a verdade, doa quem doer. Assim estamos testemunhando Jesus, cumprindo a tarefa que nos trouxe à terra. Registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. Até ali, não obstante, ligeiramente, convivera com numerosos instrutores espirituais. De muito deles conseguira ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum até então me trouxera ao espírito aquele amálgama de enlevo e carinho, admiração e respeito que me assomava ao sentimento. Enquanto Sânsio falava, generoso, cintilações roxo prateadas nimbavam-lhe a cabeça, mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Eu tinha a impressão de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Isso acontece com a gente. Às vezes estou no meu gabinete de trabalho de madrugada, pensando em Jesus, na LBV, no PBV, na religião de Deus, no Centro Espiritual Universalista, em vocês todos. Eu percebo, pela intuição, aquelas presenças espirituais elevadíssimas que dirigem os nossos destinos, e tenho vontade de dobrar os joelhos. Faço dedicando-me mais ao trabalho. É minha maneira de me portar genuflexo perante essas almas eleitas, iluminadíssimas, que, podendo pairar os paraísos a que fizeram jus, preferem descer até nós, porque o seu paraíso é justamente elevarmos, elevar a cada um de nós a uma situação melhor de vida. Aquela história que não há impunidade em nenhum ponto do universo. Todo dia é dia de renovar nosso destino. Ah, mas alguém me caluniou, disse, não, e daí? Ninguém é santinho neste mundo. Se for realmente uma calúnia, você, minha irmã, ganhou pontos de luz. Você, meu irmão, ganhou pontos de luz. Agora, se for verdade, vocês estão tendo a oportunidade de se corrigirem. Aí não é nem mais calúnia, não é? Sempre a parte de Deus em tudo. Nós temos que dar a volta por cima. Renascer das cinzas como fênix. Ave mitológica que era calcinada e renascia sempre. O espírito não morre. Felizes daqueles que não desanimam nunca e que nos invernos do coração esperam as andorinhas em sua volta. O verão vem apesar dos invernos. O sentimento de amor e fraternidade retorna sempre como as andorinhas. No instante de uma passagem da vida em que somos reerguidos, à medida que deixamos de viver centrados em nós mesmos, a felicidade mais facilmente nos toca o coração. A iluminação espiritual nos eleva ou eleva o cérebro. Mas prossegue, André Luiz. Tinha a impressão, dizíamos, de achar-me à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos, sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pela face. Não pude saber se Hilário estava preso ao mesmo estado d'alma, porque diante de mim passei a ver Sânsio somente, dominado por sua grandeza, humilde. De onde vinha, Senhor? Perguntava sem palavras nos refolhos do coração. Aquele vulto tão ilustre, mas apesar disso tão simples d'alma. Onde conhecerá eu aqueles olhos belos e límpidos? Em que lugar lhe receber um dia o orvalho de amor divino? Assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol. O ministro percebeu minha emotividade, como o professor assinala a perturbação do aprendiz. E qual se quisesse advertir-me sobre o aproveitamento das horas, avançou para mim e observou carinhosamente. Pergunte, meu filho, pergunte, André, sobre questões não pessoais. E responderei quanto o puder. Percebi-lhe a nobre intenção e busquei dominá-la. Grande benfeitor, exclamei comovido, buscando olvidar, esquecer os meus próprios sentimentos. Poderemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Do karma. Sânsio retomou a posição que lhe era habitual, junto ao espelho cristalino e obtemperou. Sim, o karma. Expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor, karma designa causa e efeito. Causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que em particular nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos e raças, estados e instituições. Isto me lembra aquele pensamento do irmão Zarur, que é a equação perfeita que deslinda os temores e as confusões, as brigas entre os dois grupos, aqueles que defendem o livre-arbítrio radicalmente e outros que defendem o determinismo radicalmente. Ele disse, há uma equação social, humana e espiritual harmonizadora. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro. O passado quer dizer nossas ações, efeito do nosso livre-arbítrio, vai estabelecer nosso futuro. Quer dizer, livre-arbítrio, determinismo coexistem. Nós é que criamos o nosso determinismo. Mas o grande determinismo é o divino, e só nos permite evoluir no caminho da nossa salvação. Mas prosseguindo. O ministro fez uma pausa como quem dava a perceber que o assunto era complexo e continuou. Para melhor entender o karma ou conta do destino criada por nós mesmos, somos nós mesmos que criamos o nosso karma, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade. Assim, expressar no mecanismo de justiça inalienável, inafastável. Se no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautando sob a ação magnânima do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes, de cada planeta entregue a inteligência e a razão ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, como ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno e das regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa. Temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a divina justiça. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por esse motivo, procederam acertadamente localizando o céu nas esferas superiores e situando o inferno nas zonas inferiores, porquanto nas primeiras encontramos a crescente glorificação do universo, e nas segundas a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se acrisole, se eleve no fulgor dos cimos. Bem, vamos parar por aqui e prosseguiremos num outro programa.